agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado. Cá estou eu, Joana Santos, na sua rádio Antena Web, para lhe fazer companhia durante 30 minutos e trazer-lhe diariamente este espaço que também não dura mais do que isso, 30 minutos, mas traz para si grandes fados, grandes representações do nosso tesouro português, que é levado aos quatro cantos do mundo por nós e somente por nós, de forma inigualável. Já sabe que pode fazer os seus pedidos através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. É só indicar-nos o nome do fado, o fadista que quer ouvir e se quer ou não dedicar a alguém esse fado. Estamos num novo ano, mas o seu programa está aqui na sua rádio para lhe trazer estes grandes, muito grandes fadistas. Vamos começar com O Teu Olhar é Portugal, fado trazido por Joana Amendoeira. Logo depois ficamos com Ai Esta Ausência de Mim, fado trazido por Beatriz da Conceição. E terminamos com Estranha Forma de Vida, é cantado aqui por Ana Maria. Três fados, três grandes fadistas que abrem assim esta nossa emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Fico por aí e, claro, aproveite estes fados que são todos eles para si. Alfama banhada pelo sol, a tua luz é divina. À tua volta envelhece Lisboa, mas tu sempre menina. Por ti passam os homens, mas tu sempre senhora. Transformas o agora num passado futuro, e os teus pátios interiores, que histórias, que amores nos poderiam contar. Como a ribeira do Porto tem com certeza o direito a ser parte da nossa história. Já foram tantos desgostos, já foram tantas as cheias, que dizem que uma sereia que guardava um tesouro fugiu das águas do Douro, tornando-se paroeira da gente daquele lugar. Ouro é a cor das águas do Tejo, como os barcos que navegam no Douro. Os teus olhos são de azeite ouro, e o é de azeite morro. azeite mouro e o teu olhar é Portugal. Esta ausência de mim, esta lenta nostalgia, ai, esta noite sem fim, na nossa cama tão fria, ai, este já não saber se te recuso ou desejo, ai, este não entender porque me negas um beijo, meu amor, amor que eu quero. Espero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vai morar dentro de mim, meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vai morar dentro de mim. Ai, este riso algemado, como se fosse um queixume. Ai, este corpo gelado, sem o teu corpo de lume. Ai, esta boca sedenta, a limitar-me os espaços. Ai, esta fome violenta, de te prender nos meus braços, meu amor. Amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vai morar dentro de mim, meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo. Vai morar dentro de mim. Meu amor, amor que eu quero, meu desespero sem fim, meu amor, amor sincero, anda a morar no meu corpo, vai morar dentro de mim. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Tem este meu daria ao condão. Estranha forma de vida. Coração independente, coração que não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando, coração independente. Eu não te acompanho mais, para deixar de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Dedicamos o nosso programa às vozes das nossas fadistas. São só senhoras que passam por aqui. Nada temos contra os nossos fadistas, nem pensar, mas hoje fazemos uma emissão só de senhoras. Vamos ver se a da manhã não será só de senhores. Tem a sua graça e, claro, hoje ouvimos só grandes vozes femininas. Amanhã podemos até dedicar grande, aliás, podemos dedicar a nossa emissão aos nossos fadistas, todos eles muito, muito queridos aqui por nós, do Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos então agora ouvir Caso Arrumado, fado trazido por Ana Moura. Logo depois ficamos com Lírio Roxo, fado trazido por Cátia Guerreiro. E terminamos esta seleção com Uma Vida Noutra Vida, na voz de Carminho. Três fados, três grandes fadistas para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, 100% em português. Não te vi há quase um mês, chegaste mais uma vez, vinhas bem acompanhado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Ela não me queria ouvir, mas tu pediste a sorrir, o nosso fado preferido. Fiz-te à vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Fiz-te à vontade, cantei, e quando à mesa voltei, ela já tinha saído. Não é a primeira vez que começamos a três, eu vou cantar e depois sempre remédio santo, acabamos só nós dois. O nosso fado que eu canto é sempre remédio santo, acabamos só nós dois. Eu sei que tu vais voltar para de novo eu te livrar de um caso sem solução. Caso arrumado, acaso é que não? Vou cantar o nosso fado, fica o teu canso arrumado. O nosso caso é que não. Diga lá ao Senhor Fado. Mostrar que o No meio destas grandes vozes, cá apareço eu para lhe dizer até amanhã. Vamos embora por hoje, mas já sabe que tem muito tempo agora para pedir o seu fado. Pode fazê-lo através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar-nos o seu pedido na nossa box de comentários no final do nosso site. Vamos terminar com Mal Me Quer Pequenino, na voz de Diamantina. E logo depois, Lenita Gentil põe o ponto final nesta nossa emissão. Termino desejando-lhe um ótimo dia, que tudo lhe corra pelo melhor, que tenha muitos motivos para sorrir e, já sabe, a sua alma também pode precisar aquele momento especial. Peça então o seu fado e deixe-se levar e inebriar pela beleza daquilo que é nosso, daquilo que é tão português. O fado. Fique bem, tenha tudo de bom. Fica a nossa programação aqui na sua rádio, na sua antena web. Até amanhã. Rosa, por te fazerem rainha, não sejas tão orgulhosa. Por te fazerem rainha, não sejas tão orgulhosa. Papoilas que o vento agita, não me canso de vos ver. Papoilas que o vento agita, não me canso de vos ver. Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber. Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber. Por te amar, perdi a Deus. Por teu amor me perdi. Por te amar, perdi a Deus. Por teu amor me perdi. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Agora vejo-me só, sem Deus, sem amor, sem ti. Aquela mulher pecou, por amor se fez fadista. Aquela mulher pecou, por amor se fez fadista. Tão longe o fado a levou, que Deus a perdeu de vista. Tão longe o fado a levou, que Deus a perdeu de vista. Dizer amor como um poema que nunca consegui realizar. E por amor sentir se vale a pena até numa mentira acreditar. E por amor sentir se vale a pena até numa mentira acreditar. Eu vou dizer amor e vou sonhar que fico nos seus braços toda a vida. Às vezes é tão bom imaginar a dor da natureza adormecida. Às vezes é tão bom imaginar a dor da natureza adormecida. Eu vou dizer amor à despedida, com beijos inocentes de criança, e guardar do vazio da partida a fé infinita da esperança, e guardar do vazio da partida a fé infinita da esperança. Eu vou dizer amor, palavra mansa, com sílabas inteiras de ternura. Amor, amor, amor, que não se cansa de repetir cem vezes com loucura. Amor, amor, amor, que não se cansa de repetir cem vezes com loucura.